Calaveira, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo. Jurassic Combo no ar, meus caros interneticos, voltamos com mais um episódio do Jurassic Combo. Pra falar a verdade, voltamos, ressuscitamos, porque o Jurassic Combo tem um caralhão de tempo que não sai, né? It's alive! Estamos de volta, rapaz. Isso. Por quê? Porque nós resolvemos fazer igual... Não, preguiça. Não, não, porra, nós resolvemos fazer igual o seu Madruga. Nós evitar juntamos... a fadiga. Cala a boca. Nós resolvemos juntar tudo pra entregar no fim do ano. O fim do ano ainda tá longe. Entretanto, nós ficamos muito ansiosos e não aguentamos e tivemos que mandar este programa resposta pra vocês, internet. É, na verdade, o que, que aconteceu? É, a gente recebeu na última semana, nas últimas 2 semanas, mais e-mail do que a gente recebeu o ano inteiro. Mas em, né? Mais e-mail que a gente recebeu toda desde, a vida do Jurassic Cast. Nos 3 anos do Jurassic Cast, né, cara? Então a gente falou, pô, agora tá na hora da gente fazer aí de novo um Jurassic Combo. Mas o Jurassic Combo de hoje é diferente, né, Miotti? É, se vocês deixarem, inclusive, eu acabar de apresentar, posso? Ai, tá bom. Ai, eu mexo no ego. Vai, Patrick Estrela, vai. Bom, eu só ia falar quem é que tá aqui, mas eu acho que vocês já ouviram. Tá aqui o Brunão, o Miotti, a Mel e a Yaya. Meu Deus, como eu ansiei por esse momento. Todo mundo junto de novo. Ai, cara, eu vou chorar. Cara, é mais difícil juntar todo mundo do que os Vingadores, né? É. Porque os Vingadores da Tropa Leste, da Tropa, como é, da Costa Oeste, da Costa Leste, juntar a galera toda dá um... Kizu, um bizu, bizu, uma merda, um saco. Não, é pior. Mas eles se juntam mais vezes que a gente. É verdade, mas é porque agenda, é né, cara? É uma ocasião especial. É e é vida, especial. Né, cara? Todo mundo tem a gala. Sua. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Não, peraí. Entendeu o quê? Eu entendi. Agora eu tenho que defender. Ela falou que está de gala, ela não falou que estava com a gala. É. Foi o que eu entendi. Foi isso que o Bruno entendeu. É isso. E a Mel está faceira assim, né, Mel? Acho que não é à toa, né? É, não é à toa, não. Tem um motivo, né? Fui gravar um Vale a Pena com ela hoje, ela falou, vamos rápido. Eita! Foi assim, que é. Que... Vamos fazer rápido aí, vamos? O que essas duas estão dando pros maridos dela? Né? É aula. É aula de quê? Fala de aí. De polidense. É. Inclusive, tá internet, quando nós vamos lançar uma nova promoção, viu? Apoio sempre. Quem mandar o maior número de e-mails vai receber uma foto exclusiva da Ruiva de Polidense. Eu vou falar mentira. Pra vocês. Caralho. Só lembrar que hoje, normalmente o Jurassic Combo é o quê? Notícia bizarra e e-mail. E hoje não tem notícia bizarra. Hoje é só recado. Se você não gosta das partes de recados ou de e-mails, eu acho que é bom você desligar agora. Inclusive, pode ir. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar a pessoa desligar. Pode desligar. Desliga, cara. Bruno. Bruno, vai, cara, desliga essa porra, você não quer ouvir. Bruno, não. Desliga agora, vai. Seu frouxo. Seu frouxo. Não desligou, né? Beleza. Então agora você vai ouvir. E se reclamar, enfia no teu cu, porque tu tá ouvindo porque quer. Isso, eu falei pra desligar. Então, Bruno, quais são as novidades do Jurassic Cast? Que você novidades, está tão ansioso de dizer. Deixa eu acabar de falar, inferno. Fala demais. Fala o AVC. Fala. Agora pra falar, acabei. assistir. Então, novidade, novidade mesmo, novidade, novidade não é tão novidade, né? Mas, assim, a gente precisa falar aí das últimas atrações, faz tempo que a gente não fala sobre isso. A gente tá aí com várias atrações pra quem só escuta o Jurassic Cast, porque existe uma parcela, né, Melty? Que só escuta o Jurassic Cast e o Elo Perdido. Com certeza, né? Muita gente só escuta lá. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre as nossas outras atrações do Jurassic Cast em áudio, né? Vamos começar pelo Quem Quer Ser um Dinossauro. Miotti, o que que é o Quem Quer Ser um Dinossauro? É um programa que a gente inventou aí de fazer promoções de... Não é promoção, a gente conseguir satisfazer nossos ouvintes com brindes. Isso. Foi o jeito que a gente arranjou de presentear quem gosta da gente. Pronto. Isso, então é o seguinte, porque o grande lance é que a gente ganha vários brindes das distribuidoras, né, Melty? Isso, muitos mesmo. Muitos brindes, cara. Quem não escuta, quem tá perdendo de participar, tá perdendo de ganhar. É, o último aí, brinde foi caixa Nossa, de som. Foi tão da Transformers, bom, cara. Que ninguém se esforçou, cara. Foi. Pois é, não, pô, maneiro demais. Caixas de som dos Transformers, já saiu teclado pra tablet. Isso, vai ter também capa notebook. Pra netbook. Tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa, cara. Já rolou boné, já rolou camiseta, já rolou DVD, as camisetas fiction. Pô, então, quem não gosta do Quem Quer Ser o Dinossauro, ok, respeito sua opinião, não precisa escutar. A gente saiba que a gente não vai acabar com ele, tá? Apesar de ter as pessoas que acham que a gente devia acabar, não vai acabar, então por uma semana no mês você não vai ter Jurassic Cast pra você. No Jurassic Cast for you, baby, né? Então não escute, nós vamos continuar com ele, porque é uma outra forma da gente estar... Que isso, que Jesus. Que é isso, velho? Fica comigo, é porque... Que porra, mano. Parou, Calavinha? Não fui eu? Ah, não, foi minha avó. Quem será? Por que que será? Ah, então manda essa velha ordinária parar de atrapalhar o programa. Isso, agora vai ser tudo temático. A gente começou os 3 ou 4 primeiros programas, eram assim, tava tudo igual. Né? Tá fazia um padrão. Era um teste, padrão, né? Só que agora não, agora a gente tá fazendo temático. Temático. O último temático que a gente teve foi o de trilha sonora. Isso. É, as pessoas que são cadastradas, que mandaram um e-mail se cadastrando para participar, elas são avisadas um mês antes da gravação para poder se preparar. Então tem não que estudar. É na semana. Eu vou chegar na semana e falar, vamos gravar daqui a 2 dias, não é isso. Então a pessoa pode estudar. Isso. Tá, então não é uma coisa do nada. E tá? O próximo que vocês vão gravar em breve, ou se não já gravaram, mas enfim, vai ser sobre o quê? Vamos adiantar aqui o tema. Sobre o Robin Williams. Sobre o Robin Williams, olha aí que maneiro. Então o próximo, Quem Quer Ser um Dinossauro, vai ser temático do Robin Williams. E aí, se você ainda tem vontade de participar, né? Se você tem vontade, quer entrar na fila aí da fila do meu, tá grande a fila, né, Merti? Ah, tá grande, tá grande. Tá grande a fila, mas tem chance. Mas não, tá claro. Impossível. Essa não tá impossível. Todo mundo. Pois é. Inclusive, eu queria elogiar bastante Yasmin pela apresentação. Ô, cara, sério? Cara, ó, teve... Qual foi o que eu me rolei de rir, cara? Foi o do futebol. Futebol foi muito bom. Velho, aquilo foi muito engraçado, velho. Cara, sério. eu quero parabenizar também, posso? Pode. Eu quero parabenizar a Yasmin pelo boquete ao vivo, cara, porque foi muito engraçado aquilo ali. Eu ri pra caralho. Eu ri pra caralho. Gente, na boa, internet, só no Jurassic Cast você escuta a apresentadora levando uma golosa à força. A força ao vivo. Cara, eu achei que aquele pi, internet, que usaram isso aqui, ó. Go, go. Era isso. O pi era o gargarejo. Eu quero parabenizar. Parabéns, cara. Eu acho que vocês são um casal muito sensual. Parabéns. Próxima atração que estamos fazendo aí já tem algum tempo é no Divã do Calaveira, né, Calaveira? Isso, na verdade, verdadeira, eu quero dividir os louros com minha produtora, aliás, com a nossa produtora, porque não é só a minha, do site, que é a Mel, que eu acho assim, é do Divaldo Calaveira, mas na verdade é do Divaldo Calaveira e da Melina também, né? É, sim, é na verdade. Cadeirinha, no banquinho. É, tudo bem que ela é meio irrelevante, mas enfim, ela corre atrás. Oh, meu Deus, eu estou levantando dedos virtuais do livro. É, assim, na verdade, verdadeira, a gente só mantém a Melina no site porque volta e meia ela bota no Skype as fotos de polidense dela. Mentira! Aí a gente fica, ai, que massa, hein? Mentira! Poxa, a branca pra caralho, né, meu? Mas, pô, né? A trintona tá ficando com a cara de velha já e a gente, pô, mano. Né? Isso quer estar elogiando, né? Caralho. Não, o Miotti tá rindo, o Miotti tá rindo, mas ele concorda comigo, viu? Aí, cada ó. Risada do Miotti é uma concordada. É um isso. Era pra ser mensal, agora tá meio... Como é que eu vou dizer? Tá indo. Não tem ainda uma data certa, mas... Não, mas agora vai voltar a ser mensal. Agora que bastante, é ser mensal. É assim, o que a gente tem é o seguinte, nós temos muitas atrações e poucos editores. Isso. Os editores são é o Brunão... Não, o problema não é a edição, né, não, animal? Caramba! Você que tá falando? Eu sei, eu entendi. É assim, então nós temos muitas produções e poucos editores. Editores no Jurassic Cast, a gente já falou isso, é o Brunão e o Miotti. Então, assim, é difícil dar vazão a tudo. A gente prioriza o quê? O Jurassic Cast e o Elo Perdido, que são os nossos carro-chefes, que foi, afinal de contas, o que fez o site nascer, né? As outras atrações, não é que elas não sejam importantes, claro que elas são igual ao Jurassic Cast, só que a gente prioriza essas, porque, afinal de contas, eu já disse, é o carro-chefe do site. Isso, são atrações coringa, que, em teoria, elas vão entrar todo mês, mas se der alguma coisa errada, por exemplo, esse mês de agosto, a gente ia fazer um Elo Perdido, acabou que o tema que a gente escolheu, a gente precisava se preparar melhor, não teve o Elo Perdido, e a gente encaixou lá o Divã do Calaveira, que foi sobre teatro, que foi bem legal, artes cênicas e tal. Nossa, foi bem maneiro. Nada, cara, achei ela uma menina tão bacana. Não, excelente, pô. E parece que é amiga da menina. Não, e o tema foi bem legal, foi bem desenvolvido, o papo foi legal, os entrevistados estavam bem descontraídos e tudo, e foi uma conversa bacana, sacou? Mas a grande questão é essa, o importante é que toda semana você tem atração no Jurassic Cast. Tem, sempre isso, vai ter alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa. Quiçá até várias, né, porque tem o Vale a Pena da Pena, isso. Tem os vídeos, então você tem mais de uma coisa pra você escutar ou pra você ver, né? Exatamente. Tem várias opções. E no Divã é legal porque traz uma proposta diferente, a gente procura sempre um entrevistado, entrevistar sobre um tema, ou uma pessoa que faça alguma coisa diferente, né? Inclusive a gente já falou de swing, já falou sobre música, sobre banda, falou agora de artes cênicas, quem vive do teatro, vai trazer outros convidados também especiais. Vamos falar de temas polêmicos também. Já fizemos uma entrevista. Na verdade, não foi entrevista, fizemos um programa. Bate-papo, né? Com a participação do Brunão, bate-papo. Com a participação do Brunão, o Brunão estava lá também. Com uma pessoa da televisão. Eu não vou dizer quem é, mas isso. É realmente uma pessoa que está na televisão. Exatamente. Foi o Mamilos, hein, gente? É o Liminha. O Liminha eu escuto. É o Buiu. Não foi o Liminha, mas ele, por incrível que pareça, foi citado no programa. Foi sério? Com Uau! Foi com o Casalberto. Casalberto. Com a Frassódia. Não, mas o Divã do Calaveira é uma atração diferenciada no Jurassic Cast. E o que eu queria é que o ouvinte, quem está escutando isso, que gosta da atração e tudo, já escutou o Divã do Calaveira, mande sugestão, né? Mande sugestão de pauta, mande sugestão de entrevistado e já manda, se for possível, o contato de alguém, da pessoa que você quer ouvir no programa. Né? De repente você conhece alguém aí que tem um trabalho legal, que faz alguma coisa diferente e tal, e quer ouvir a gente entrevistando ele, quer ouvir o Calaveira entrevistando, quer ouvir a Melina entrevistando, bota aí que a gente corre atrás de tentar marcar um dia aí para conversar com a pessoa. Né? Eu acho que vale a pena vocês participarem dessa atração também dessa forma. Então, se você gostou do programa, também comente, né? Não só no Jurassic Cast ou no Elo Perdido, que tem mais comentários, mas também nos outros programas, no... quem quer ser dinossauro também não tem tanto comentário, no divã não tá tendo tanto comentário, mas pode ser participativo também, colocar o que achou, se você ficou inspirado, de repente, com um convidado que foi, que falou alguma coisa que te inspirou, que te levou a conhecer algo diferente, que essa é a proposta também do programa, né? Trazer convidados e falar de temas diferentes do que a gente está acostumado a falar aqui nos programas convencionais. Às vezes temas não tão inéditos assim, temas que você já ouviu em outras mídias, em outros veículos de comunicação. Mas do nosso jeito, que é muito não... melhor. É, exatamente. Que nem eu, que sou melhor do que o Silvio Santos. Oi. Tá, se você jogar um aviãozinho de dinheiro pra mim, eu falo que você é melhor que qualquer pessoa. No universo. É bom saber que tá fácil assim. Joga 100 reais que tá fácil. Ai, que saudade dessa mulher. Internet, eu tenho que contar um negócio pra você. Vamos ficar quieto, cara. Eu sou o Morgan Freeman, deixa eu explicar o plot. Internet, deixa eu explicar pra vocês o seguinte. A Yasmin, ela tem uma tara do cacete na Melina. Isso, fala isso, problema, acaba com o meu casamento, mal problema começou. O problema é que a Yasmin é casada. Então o que, que ela faz? Ela desconta no marido. Ela fica olhando o marido dela e pensando na Melina. Caralho, velho. Delícia, cara. Ai, cara. Pois é, gente. Então é assim. Nós não temos as participantes mais bonitas da internet, como elas são bissexuais. Então, parabéns pra gente. Não, cara. Olha o que é. Zeramos a vida, Bruno. Eu não vou falar nada. Just as close as the morning ghost is, lay you down on a bed of roses. Internet, deixa eu contar uma coisa pra vocês. As ruivas levam mais cantada de mulheres que eu, o Miotti e o Brunão. Juntos. O Miotti nem tanto, porque o Miotti, né, Brunão? O Miotti é... Miotti, né? É, né? Né? Ó, concu. Cavaleiro de ouro das emoções. Miotti é aquele jeito. Miotti mal piscou... podemos prever seus movimentos. É, mas... Piscou, apaixonou. Isso, piscou, apaixonou. Miotti é assim. Mas essas duas, galera, estão levando mais cantar. Brincadeira, cara. E eu vou te falar que eu vi a foto de uma... Se eu gostasse, tava feita. Sei. Sim, gostei desse sim. Sei. Esse sim cínico. É. Esse sim hipócrita. Nós temos o Jurassic Combo, que tá aqui, e sua periodicidade diferenciada, né? Qual é a ideia? Vai ser quando der na telha, é isso. É, quando der, gente. Quando tiver pauta, quando... Se vocês mandarem e-mail, se vocês comentarem... Sim, mas não adianta fazer chororô, mimimi, não. Mandar e-mail, legal, sabe? É tipo, a cada... ser participativo, sabe? A cada 250 e-mails, um Jurassic Combo. Será que dá? Dá, não dá? Dá. Miotti, pra saber porque vale a pena da pena, também tá fazendo sucesso doido, né? Tá, vale a pena, tá. Assim, deu uma crescida muito grande de pessoal escutando, né? Pessoal comentando também. Legal. Isso tá bom. Até essa semana tá tendo umas polêmicas aí por causa do filme que rolou, né? Uma semana que cara, aconteceu. Mas eu tinha certeza que ia acontecer. Você pode falar qual filme é aquele Deus Não Está Morto? É, o Deus Não Está Morto, né? Porque eu e a Lidiane, que a Lidiane até estaria aqui hoje, só que ela não pôde, porque ela tá trabalhando. Tem as nossas convicções religiosas. Isso, a gente não acredita mesmo e falamos lá do jeito que a gente achou do filme. Sabe, o que a gente achou do filme. Então, porque o filme é totalmente feito para religiosos. Ele tá metendo pau. Na verdade, não, não é feito para religiosa, ele é feito por religião. Inclusive, não vamos falar sobre isso agora. Deixa o pessoal ir lá escutar o programa. É, pronto, aí você vai lá e debate junto com o Miotti. Isso, vai lá e debate, ah, defende de repente a opinião do Miotti, né? Porque rolou um ouvinte aí que ficou meio ofendido com o que o pessoal falou. A Lidiane se defendeu, o Miotti também se defendeu. Não, o Miotti não comenta, né? Não, eu prefiro não comentar. É, o Miotti é difícil escrever, gente, é complicado. Eu prefiro não comentar, não. Mas enfim. Ainda tá ensinando ele a mexer do Z ao M. Isso. Porque o problema todo é que eu tô editando, vale a pena ou dá pena, o dia todos os dias, né? Então eu não tenho tempo de ficar escrevendo nada, não. Isso, deixa a Lidiane tá fazer. Isso, tá bom. Vai, Isaura. Não, meu, Miotti, ele anda assistindo filme todo dia, né, Miotti? Todo dia tá rolando filme. Vida difícil, né? Eu ia falar sobre isso, porque as pessoas acham que é fácil, mas é fácil porra nenhuma. Não é fácil, porque não. Eu estou gastando combustível. Isso. Estou almoçando na rua todo dia, que é caro pra caralho. Isso. Né? Ai, que dó. E vejo muito filme merda. Muito isso, filme ruim. Né? Como o de hoje. Isso, o Jorge era ruim, né, Miotti? Mais ou menos. Não é tão ruim baixo, também, não, mas, né, velho? Ah, outra coisa que eu preciso... Não, agora, sério, eu preciso falar uma coisa aqui. Uma coisa até que já conversei até com o pessoal lá da empresa, que é parceira nossa e tudo, né, que faz as cabines aqui. Porque, assim, eu tava me sentindo... Assim, não eu, né, mas, assim, o pessoal de Brasília é meio excluído em relação a Rio e São Paulo. É verdade. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo do filme. Os Mercenários teve a cabine 2 semanas antes do que aqui em Brasília. Aqui foi na semana do lançamento. Por que lá é bem antes? E assim, sendo antes lá, já sai na internet a resenha do cara e a gente fica como? Né? Então eu tava querendo até reclamar, só que assim, o que acontece também? Aqui em Brasília, eu percebi qual é o problema. No filme de hoje que eu assisti, no dia que hoje quem tá gravando, só tinha eu na sala. Pois é, exatamente. É o que eu acabei. É complicado. Quando eu ia nas cabines, por que Brasília não é respeitada nesse ponto? Simplesmente porque as mídias de comunicação que falam sobre cinema aqui em Brasília, e eu não estou me referindo apenas à internet, porque também tem sites que são convidados para ir para lá também, vão nos filmes que querem. Querem, com certeza. E a gente, a todos. A gente faz gente obrigação de ir a todos que a gente em é convidado. Não é só no Hobbit, uma isso. Jornada inesperada, não. É no Hobbit, é na porra do Crepúsculo, é na bosta do, sei lá, do Prometeu. Prometeu eu não acho bosta, mas enfim, todo mundo fala. Mas entendeu? Então a gente vai em tudo. E acho que nós somos o único veículo que faz isso, né, Miotti? Só a gente. O Miotti, quando não tem como ir, quando não vai ter cabine, manda outra pessoa aí, cara. Pessoa, você tem certeza. Outro representante. Olha, se tiver duas cabines no mesmo dia, o Miotti arrumou gente pra ir na outra cabine, ele vai em uma, a pessoa vai em outra e grava dois, vale a pena. Claro. Exatamente. E aí ele fica reclamando da vida, mas ele também não tá contando com quem que ele vai nas cabines. É difícil, tem que comer fora todo dia. É, o filme tá ruim, mas leva um hate. Então é isso, apoia aí o Vale a Pena ou Dá Pena. Entre nos programas, nos posts dos programas e comente, viu o filme naquela semana? Não viu? Tá a fim de ver? Coloca lá. É, teve opinião divergente do Miotti, da Lidiane, da Melina, etc. Vai lá, coloca, ó, não gostei da sua opinião, achei isso. Agora, tudo com muito respeito, né, gente? Miotti teve opinião dele, por exemplo, foi no filme aí ontem, vai dizer que o filme é uma porcaria. Se você gostou do filme, diga por que que você gostou do filme, não por que o Miotti deveria ter gostado. Por que ele tem que acreditar em Deus? Ou por que o Miotti tem que acreditar em... Enfim, né, isso aí já é outra polêmica, mas vale a pena ou dá pena a atração que é a resenha do cinema no seu ouvido. Olha só que bonito. Isso é, você vai levar a resenha coisa rápida, pra onde você quiser. Não passa de 10 minutos. Não passa de 6 minutos, Miotti. Bad thing. Se você ainda não entrou lá em youtube.com/JurassicCast, o que, que você tá esperando, rapaz? Tem atração lá também, tem atração de vídeo para vender. Faz tempo que tá um pouco desatualizado, né? Porque o YouTube é mais difícil, tá tentando jogar um zoom na internet aí semana passada e acabou que não deu. O YouTube cortou meu barato. Mas enfim, estamos tentando, né? Vamos levando, vamos tocando. Um dia a gente consegue. Mas se a gente tivesse tanto views quanto tem de download, já tá bom aquele YouTube lá. É, porque a galera também é difícil, né? Pessoal, pô, não sei o que que acontece. O pessoal parece que só gosta de baixar pelo feed, não acessa no site pra fazer comentário, não entra no YouTube, se inscreve no canal. Enfim, enquanto o pessoal não começar a dar mais ibope pro YouTube, a gente vai nessa tocada mais devagar lá, porque dá muito trabalho editar vídeo, cara. Eu entendo, Brunão, porque o podcast é uma mídia pra quem realmente não tem tempo, né? É, não, eu entendo. Bom, também. Eu compreendo, assim, e 3G do Brasil é aquilo que você já sabe. Mas não vai falar mal do Brasil aqui, não. Não. Mais uma vez. Derruba a lésbica aí. Não. Não, pô, a 3G do Brasil a gente sabe como é que é, então não dá pra assistir o YouTube à torta direita, não é? Pelo celular. Então a gente precisa do Wi-Fi, não é sempre que tá disponível e tal, e poxa, enfim, a gente conhece as dificuldades. Entretanto, isso que o Brunão tá falando é muito pertinente. A gente só vai produzir conteúdo pra aquela mídia mediante a resposta, porque a gente não vai ficar... O nosso foco não é o YouTube, o nosso foco é o podcast. O YouTube seria um plus, só que a gente não vai dar... A gente não vai dirigir as nossas energias para aquilo se a gente não estiver tendo retorno. Não, porque então, dá um trabalho desgraçado, cara, editar. Se vocês querem mais vídeos no Jurassicast diversificados e tal, cara, prestigiem como? Colocando comentário ou mandando e-mail. Falou, gente, esse vídeo que vocês estão fazendo não tá dando certo. Eu não tô gostando, não gostei. Achei o Calaveira chato, achei o Brunão chato, achei o Miotti chato. Alguma coisa nesse sentido, faz diferente. É porque é só assim que as coisas vão acontecendo. Ou então, se você gosta, se você curte, ou se você ainda não viu e quer ver, entra lá e assina o canal, se inscreve no canal e assiste, dá like, comenta, faz com que o... Porque assim, é muito fácil, ó, vou falar a verdade aqui, vou escrachar. É muito fácil a gente juntar uma grana, pagar uma empresa que manda fazer bombar vídeo na internet, bombar o nosso canal na internet. Porque isso existe. Existe, entendeu? Até programinhas pra isso. Viu? Existe até programinhas pra gente fazer isso. Entendeu? É fácil. Quer gastar? A gente gasta. Agora, a gente não quer fazer isso. A gente quer que o nosso público, que não é pequeno, curta todas as nossas vertentes de trabalho. Tudo bem, se todo mundo só tá gostando do podcast, a gente vai manter só o podcast. Mas, sabe que a gente tem vontade de expandir para o YouTube, até porque é uma outra vitrine, é uma nova porta que pode se abrir pra gente. É uma nova galera que isso. De repente não escuta podcast, mas acessa só o YouTube. Exato, mas para que todo o YouTube tem acesso a gente, os vídeos têm que bombar de alguma forma. Isso, ó, por exemplo, de repente a gente pode lançar um quadro da Mel e da Yasmin falando sobre o universo sapatão, olha aí, ó. Se ferrar. Não, falando saca brincadeira. Mas de repente a gente pode botar alguma coisa nesse sentido do canal de Jurassic falando sobre o universo feminino, ou falando sobre mulheres nerds, porque elas duas... Respondendo as suas perguntas, nerd. Que muita gente vem fazer. Isso. Ai, eu sou feio, eu sou fodido, eu não pego ninguém, meu pau pequeno. Por aí, elas entendem do negócio. Não do pau pequeno, elas entendem do universo feminino. É muito grande, né? Eu não sei, aí é com o Tuyo Tomás. Apesar que eu sempre falei que tá um travequinho. Deem sugestões e a gente pode ir criando outras coisas. Sobe aquela música gostosinha, Brunão. When you wish upon a star. Make no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. Eita, interneticos, vocês que estão ouvindo isso agora, nós queremos dizer que nós já estamos lá, né, Bruno? É verdade, né, cara? Provavelmente eu já tô voltando até. É, eu anunciei no Jurassic Cast, se eu não me engano, foi no Facebook, que o que, que vocês achavam se nós estivéssemos indo para um evento internacional que nenhum site da internet cobriu até então, nós seríamos o primeiro a cobrir. Não é pra Disney, né, Brunão? Não. Disney todo mundo já fez. Já todo mundo já fez. Eu não, mas eu tô indo lá agora. Eu estou lá agora. Mas todo mundo já fez. Vocês já viram isso em outros sites. Mas... isso não quer dizer que a gente também não vai fazer. Não, claro que vamos. Porque vamos fazer com o nosso jeito, sim. Do nosso jeito, isso. Isso. Só que tem um porém, Brunão. Ah, Calaveira. Tem um porém, Brunão. Outubro é o mês do quê, Calaveira? Halloween! E o que, que vai ter lá, Calaveira? Nós vamos estar na abertura do... acho que é o 13º... 24º. 24º especial Halloween Universal Studios. Olha aí, que é isso? Rapaz. Na época do Halloween, quanto com um mês de antecedência, por isso que o Halloween é um mês depois, mas a gente vai no dia 19, nós vamos estar lá. Vai o que acontece? O Universal Studios é um parque temático do grupo Universal, do estúdio Universal, os estúdios Universal que você conhece. Então tem dois estúdios, tem dois parques, tem o Universal Studios e o Island of Adventure. Então o Universal Studios, na época do Halloween, eles fecham e eles se tematizam totalmente. O que, que isso quer dizer? O parque não abre durante o dia, ele abre das 18 até meia-noite. Em datas especiais ele fica aberto até umas 2 da manhã. E o parque, ele fica completamente... gente, mas quando eu tô falando completamente, é completamente mesmo. Tematizado com o tema de Halloween. As últimas edições, o que, que foi feito? Nós tivemos... eles colocaram... um monte de zumbi, não é, Brunão? Gente vestida de zumbi, carro capotado no meio do... carro capotado no meio do parque... E o que mais, Brunão? O que é mais interessante é que eles preparam as casas do terror. Isso, temáticas. Exatamente. Né? E esse ano, Calaveira, a gente vai ter as levezinhas. Nossa, né? Nossa. As fraquinhas casas. Vamos falar mais fraca. Falar mais fraca. A mais fraca é o Walking Dead. Nossa. Gente, tem uma atração lá, eu não sei se eles vão repetir esse ano, mas ano passado teve, que chama Walking Dead Experience, uma coisa mais ou menos assim. Eles pegam um pedaço do Parque da Universal, mas um pedaço grande mesmo, da floresta. Isso. E constrói casa, constrói tipo um cenário e mete de figurante e você tem que andar por esse cenário fugindo dos zumbis. Isso, exatamente. Cara, e nós vamos filmar isso tudo e trazer pra vocês, internet. E nós vamos estar lá, eu e o Calaveira se cagando de medo. Não, e vocês têm que falar da Chorona, cara. Casa da Chorona. Não teve, vai ter a Casa da Chorona. Esse ano não vai ter. Chorona. Esse ano não vai ter, mas teve outro ano. Esse ano vai ter ainda. From Dusk Till Dawn. Puta que... galera, a gente vai entrar no Torce Mamilo. No Titty Twister. Titty Twister, velho. E o Brunão já falou que lá na porta da casa ele vai virar e falar o quê, Brunão? Pussy! Pussy Lovers! Come in, Pussy Lovers! É nessa hora que o Brunão já vai ser expulso do parque. Né? Afinal, ele tá gritando xoxota no meio do parque. A gente até então não tem o equipamento necessário, mas a gente vai tentar gravar dentro das Spook Houses. Isso. Dentro das Haunted Houses, que eles chamam. Pra quê? Pra vocês verem a gente tendo ataque de bichinho. Isso. Eu já falei que eu vou comprar uma fralda geriátrica antes de entrar, porque, olha, vai ser dose, viu? Cara, a gente vai tentar arrumar uma night shot pra gravar a gente lá dentro. Outra casa que vai ter lá, Calaveira? Oi, qual? Alien versus Predador. Ai, na boa, não, velho. Valesca tá se doendo agora. É isso mesmo, galera. Como o parque é da Universal... os direitos dos filmes são todos deles. Então, cara, eles já fizeram Haunted House do Lobisomem Americano em Londres, do Jason, do Fred Krueger. O da Chorona, que a Mel tava falando, eles pegaram aquela lenda da Chorona lá do México, do México. Fizeram uma Haunted House toda com a Chorona. Cara, tem aí, essas casas estão todas aí no post. Clica aí no post que vocês vão ver um walkthrough, por exemplo, por assim dizer, dessas casas que a gente não vai. Cara, eu vou falar que a da Chorona é a que mais me deu medo até agora. Ainda bem que não vai ter. Cada chorona é foda, é foda. Isso. Fora outras casas que ainda não anunciaram, mas tem mais uma que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, do novo filme que vai sair do Drácula, Drácula Untold. Isso, né? Exatamente. Que vai ser a história de como o Drácula virou Drácula, se né? Se tornou um super saiyajin. Isso, é isso. Pelo trailer. Fora outras coisas sinistras, vai ter um negócio de canibal, uma colônia de canibais. Isso, cara. Vai ter uma casa de palhaços aterrorizantes, vai ter uma outra casa de bonecas de cera, vai ser um inferno essa. Essa eu vou cagar toda nessa. Essa vai ser um inferno. Enfim, cara, vai ser, olha, mas é aquilo que eu tô te falando. Você se prepara, porque em outubro a gente vai correr pra editar isso pra outubro ser o mês de terror no Jurassic Cast. Isso, exatamente, Interneticos. Então, sabe aquele filme que você sempre quis que a gente falasse no Jurassic Cast? Vai rolar. Vai rolar. O Exorcista. Yay! Em outubro. Meu Deus. Ai, Jesus. Finalmente. Não vai se cagar pra ver se o Bruno vai vir aqui em casa pra ver se o Bruno. Ah, que nada, vai ter ele na minha coleção aqui. É, mas você se borra de medo. Gente, eu vou falar pra vocês. Tem oito casas, tem oito Haunted Houses lá na Universal. O Bruno virou pra mim um dia e falou assim: eu acho que a gente precisa ir em todas. Acho que a gente pode só na. Eu queria ir nas mais famosas, né? Nas mais famosas e tal. Vamos em todas! Vamos em todas! Gente, é sério, eu e o Brunão somos dois cagões, cara, então vocês não perdem por esperar. Então eu já adianto aqui, inscrevam-se no canal do Jurassic Cast no YouTube. Pela primeira vez, e esse vai ser bem editado, hein? Esse cara, vai esse vai, esse a gente vai caprichar. Esse a gente vai caprichar. Então preparem-se, porque pela primeira vez um site do Brasil, um podcast do Brasil, vai cobrir em loco, ao vivo e no lançamento, o especial Halloween do Universal Studios. Estaremos lá em Orlando. Orlando. Orlando. Estaremos eu e Calaveira lá. Eu vou primeiro, passo uma semana antes do Calaveira, vou estar lá. Isso. Depois a gente se encontra, vamos em alguns parques da Disney, vamos filmar, mostrar pra vocês um pedaço de Orlando e tal, e depois vamos fazer uma atraçãozinha, né, Calaveira? Exatamente. A gente vai tentar fazer alguma, porque o nosso schedule está muito curto, então a gente vai tentar filmar o máximo da cidade para vocês. Porque não é muita novidade, porque muita gente já fez isso. Muita gente já conhece, mas não do nosso jeito. É, né, mas não com o nosso jeitinho. Agora a Fiction Corporation, o pessoal pode estar estranhando aí, porque não tem mais os anúncios no nosso programa. A gente acabou até com a sessão de recados por enquanto, né? Isso, é. Jurassic Cast perdeu o patrocínio. Fala a verdade, seu pau no cu. O patrocínio dobrou de preço, tá? Aumentou. E tá no estilo Jequiti, total. E nós mudamos a mídia, né, Melty? Mudamos a forma de fazer publicidade no Jurassic Cast por enquanto. Isso, você e o Brunão fazem um áudio, né, falando sobre algum assunto que o Alexandre inventa lá na hora, né, que é as loucuras da cabeça dele, que só ele percebe as coisas, né? Só. E eu faço a edição e ele lança num canal que ele criou agora, que é o canal chamado Entendedores Entenderão. Então, se você quiser ver mais uma atração que é geração de conteúdo, isso, tá? Não é só propaganda de camiseta da Fiction. Lá a gente fala curiosidades curiosas de filmes. Aquelas assim que você nem imaginava que tinha no filme? Pois é, lá a gente comenta com exclusividade. Olha, tem várias ali que quando o Alexandre passou o roteiro pra gente, eu fiquei besta, cara, porque eu não sabia que aquilo rolava. Tem uma do Breaking Bad que, se você não viu ainda, cara, você não sabe o que você tá perdendo, porque é muito maneira a curiosidade. Pra quem gosta do Breaking Bad, vai ficar assim, de queixo caído, cara. Vocês sabiam, internet, que tem um filme do Schwarzenegger que se passa na Bahia? Pois é. Pois não é. Adianta não, Cinderela, não adianta não. Baiana. Não. É aquele do Pelé? Não. Schwarzenegger, gente. Eu não imagino que qual filme que é. Pois é. Não, ninguém sabe. Ninguém sabe, mas vocês vão saber lá no Entendedores Entenderão. Entendedores Entenderão. É isso aí, né? Esses Estamos apoiando desde o dia 29 de agosto o projeto do Eduardo Baião, nosso não só ouvinte e amigo, né? E desenvolvedor do WeCast para Android. O WeCast é o que, Calaveira? Cara, o WeCast, na minha opinião, pelo menos pra mim, é o meu tocador de podcast favorito. Você por ele pode assinar o feed. Ele te avisa quando tem novos episódios. Você pode configurar ele para já baixar novos episódios quando você estiver no Wi-Fi, ligado no Wi-Fi. Enfim, ele funciona muito bem. Ele até hoje me supriu muito bem, cara. Você tem opção de deixar ele o episódio para sempre, de deletar o episódio assim que você escuta. Ele é todo versátil. Na minha opinião, com relação a custo-benefício, é o melhor que nós temos hoje em dia. Exatamente. Então, infelizmente, hoje ele só existe para iOS. Por enquanto. Né? Se você tem um iPhone, você tem que... O que você tem na cabeça ainda que você não tem o WeCast, né? Entra aí na Apple Store e compra, na iTunes Store, e adquire aí, eu não sei, ele é gratuito? Ele é gratuito, mas aí você só pode assinar 3 episódios, se eu não me engano. Pelo menos era assim. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí você, desbloqueando ele, você pode assinar quantos feeds você quiser. Pronto, então você entra aí no WeCast e compra, porque ele é baratinho, né? E vale muito a pena, custo-benefício excelente, né? Então você que tem iOS, você que tem o Android, o iPhone, é sua obrigação ter o WeCast, que é o melhor tocador de MP3, né? O melhor tocador de podcast. E agora o Eduardo Baião está fazendo um catarse, que é o quê? Um financiamento coletivo, né? Para conseguir levar o WeCast para o Android, né? Ou seja, atingir grande parcela da população aí, a grande maioria, na verdade, isso, que tem o Android no seu celular. O Android, que é aquela plataforma que funciona na grande maioria dos celulares, né? Que pode fazer parte da sua vida agora. E dá pra apoiar a partir de 10 reais, cara. Isso. Só você sendo muito pobre pra não fazer nada. Tipo assim. Exatamente. Então não perde tempo, acessa aí o nosso post, clica no link do WeCast no Android, contribui, tá? Vão só ser 60 dias corridos, tá? Eles precisam atingir uma meta de mais ou menos uns 14 mil reais. E, cara, é pouco, assim, a gente sabe que a podosfera tem um grande número de pessoas que tem interesse nisso e, cara, com 15 reais você já leva a cópia do programinha pra você, já garante o seu programa. Então, cara, acessa aí, clica lá, vamos ajudar o Eduardo Baião, que eu também quero ter o WeCast no meu Android, que eu sou Android. Antes de começar a ler os e-mails, lá no campo contato, né, do site, o Felipe Costa mandou o seguinte e-mail pra gente. Com um site irado como esse, vocês deveriam abranger no território nacional com promoção e brindes. Este é o segredo do sucesso, porque hoje todo mundo tem smartphone para acessar, então as promo fazem todo o diferencial. A gente tem dois problemas. Esse recado é direto pro Felipe e para quem acha que a gente não faz promoção para fora. Isso. O que a gente pode presentear os ouvintes seria com Quem Quer Ser o Dinossauro. Então, isso, quem quiser algum brinde, participa dele. Que ganha até ingresso no cinema também. A gente não pode fazer promoções no nem site, sorteio, rede social, não pode fazer nada, porque é proibido pela Caixa Econômica Federal. Não, se a gente até pode fazer, se for, mas autorizado, a gente tem que dar uma grana para a Caixa Econômica. Isso. É isso. Aqui em Brasília teve uma pré-estreia que foi autorizada pela Caixa. Isso, verdade. Só que foi a única que teve e não vai ter mais, porque os veículos de mídia que tiveram, que participaram, só o Jurassic Cast e um outro que fizeram tudo que foi pedido pela Caixa. Chupa, então a Caixa everyone cortou. Tá? Então isso, a Caixa cortou e não vai ter mais. Deu, a gente fez tudo certinho, com assinatura, todo mundo que recebeu o brinde e tudo, mas ninguém mais fez, então por acabou. Por que isso? Falo mal mesmo. Você que gosta de me ouvir falar mal do Brasil, essa é a sua hora. Essa porra desse país é um nojo e os caras querem é dinheiro mesmo. É dinheiro, o que claro. Eles querem é dinheiro. Então, todo mundo quer ganhar. A classe econômica quer mamar, como se já não mamasse o suficiente. Isso. Então o que ela fez foi exigir ela ter ela é outorgada pelo governo federal para fazer isso. Ela proibiu qualquer tipo de sorteio que não tenha autorização dela. E a autorização lê-se pagar. Pra quem reclama que a gente não faz nada, porque tem gente que faz ainda, a gente prefere não arriscar, porque a gente já viu, eu já vi sites aí se ferrando com isso. Tá? Porque a Caixa pegou e vai cobrar a grana deles mesmo. Quem tá fazendo errado, tá fazendo por fora, isso, gente, se não for pela Caixa. Só explicar pra vocês uma coisa, tá, internet? É crime. E-mails, hoje tem muito e-mail. É que fim, estou uma hora gravando aqui já. Se você não quiser ouvir os e-mails, você pode pular do precipício. Eu gosto do Brunão, que ele é acolhedor, né? Isso. Quer ouvir? Não? Então foda-se! Eu vou ler o primeiro aqui. Olá, Jurassic Guys. Oh my God. Ok. Meu nome é Fagner Cruz, universitário em administração, e venho aqui para parabenizá-los e finalmente me expor a vocês, sendo que já venho percorrendo pelo JazzCast há algum tempo, babá. Mesmo sem ser podcaster, conheço os encalços e empecilhos proporcionados desde a edição de um blog e um site, passando pela escolha do tema, construção da pauta, captura de áudio, edição de áudio, que diga-se de passagem, o melhor está de parabéns, além do monitoramento do tempo para cada assunto, até finalmente ser lapidado na forma de um MP3 e upado no site. Peço encarecidamente que não desistam desse projeto, pois suas ações nos fazem pessoas felizes. De vários amigos que indiquei, os mesmos quando me veem soltam um sorriso e começam a tocar no assunto. E aí, tu viu aquele JazzCast do Top Gun? Ha, ha, ha. E aquele de Volta ao Futuro? Cara, vamos juntar a galera pra rever o filme e tal. Daí iriam horas de diálogo sobre os filmes, se o tempo permitisse, pois essa visão que vocês nos passam não integrariam as pessoas se não existisse esse podcast. Brunão, nunca conheci ninguém com conhecimento analítico sobre a visão dos diretores de um filme. Ah, tudo bem. Valeu, cara. Obrigado. Né? Não vou ficar aqui me exaltando. Calaveira, meu amigo, você é um cara muito legal, parece que lhe conheço há anos, quando escuto suas tiradas sempre rio muito mesmo. O problema da sociedade de hoje é que os humoristas são levados mais a sério que político, parece que não há espaço para piada, sempre que se arranque o coração de alguém que esteja ofendido. Politicamente correto é uma utopia que torna os seres humanos em demagogos mancos. Miote, Miote, cara, você é a liga que cola os cis dois. Você é o Presto, Caverna do Dragão. O Presto era gay, né? Que tira do gorro mágicas para tornar excelentes as mixagens de músicas. Gay? Pra caralho. E músicas de fundo para o tema que está sendo abordado nas gravações. Fico pensando aqui que você seja uma máquina, que nem o Hall 9000, só que do bem. Fala pra mim, você dorme, cara? KKK. Porque só sendo no mínimo um ciborgue pra conseguir tamanho, continuidade e padrão na qualidade da produção. Não, parabéns. Peraí, eu vou falar. Eu vou Fagner responder. Vasconcelos. Eu vou responder, Fagner, obrigado, querido. Miote não só dorme, como dorme pra caralho. Isso parece uma velha. Fica 7 horas da noite pro Miote. Foi eu que durmo até as duas, beleza. Liga 7 horas da noite pro Miote. Miote, onde você tá? Sou eu mesmo. Ligo às 2 horas. Tá dormindo, Rodrigo? Não, não. Tô aqui deitado. Ué, mas eu vou ficar fazendo o quê? Polichinelo? Não, você não tá fazendo nada, tô fazendo polichinelo. Vai embora. É isso, obrigado, Fagner Vasconcelos. Been so long now since I gave up my heart, I kept it like. Bom dia, pessoal. Escreva esse e-mail ao terminar de ouvir o Jurassic Cast 92 sobre Bom Dia Vietnã, / Robin Williams. Recebi de vocês uma injeção de ânimo para realizar alguns desejos pessoais, como de fazer aulas de arco e flecha aqui em Brasília. Sempre sofri do desânimo em realizar qualquer vontade, e depois de ouvir o programa, me senti motivado a fazer alguma coisa. Obrigado por semanalmente nos trazer coisas diferentes e nos dar aquele chacoalhão que a gente precisa para continuar sempre tentando. Alex Caeiro, 30 anos, consultor SAP, Brasília DF. Beleza, valeu, Alex. Continua aí, cara, não desiste não. Vai no teu sonho, pô, aí. Nem sabia arco que tinha flecha aqui, pô. Pois é, depois manda pra gente o endereço que eu quero fazer aula também. Pois cara. É, que foto, bom dia, interneticos. Meu nome é Alexandre Monteiro Silva, moro em Tararé, São Paulo, sou projetista e técnico em edificações. Meus queridos Brunão, Calaveira, Miote, participantes fixos esporádicos do cast, prazer, esporádica. Chateada. Coadjuvante. Jacaré. É assim, olá, Brunão, Miote, Calaveira e elenco de apoio. De resto. Ai, como dói. E Reca. Eu sou a Sheila Reca. Mello. E Reca, lembra da Reca no colégio? Lembro. Eu já perdi a conta de quantas segundas-feiras. A primeira coisa que fiz quando acordei foi procurar e baixar o podcast para ouvir vocês logo de manhã. Já gargalhei, chorei, emocionei, discuti, concordei tantas vezes com vocês. E por alguns minutos sempre acho que vocês são meus amigos de muito tempo e pra quem eu posso dizer qualquer coisa. Nem tanta coisa assim, meu filho. Que, pelo amor de Deus, tem cada revelação aqui que é pior que o João Kleber que a gente recebe. Nunca tinha visto, no entanto, uma reação tão sentida do Calaveira em reação às críticas medíocres que foram comentadas. Talvez seja por culpa nossa, ouvintes, por não comentar o ótimo trabalho de vocês, tanto quanto deveríamos. Vocês são os únicos, ouço muito... Vocês são únicos, ouço muitos ótimos podcasts por aí. Vocês são os mais originais, ponto final. O que eu acho que... Eu acho que não vou precisar citar o Rock Balboa por aqui, não é? Só vocês para terem uma ideia da força que a personalidade de vocês imprimem nessa mídia, eu quero citar um exemplo. Tem um amigo de muito tempo, o Rogério, que adora filmes e tem coleções de DVDs e agora de Blu-rays e que podem dar invejas até o Brunão. Ele não tem acesso à internet e por isso ele recorre a mim para ajudar a recomendar novos títulos. Recomendei gravar a ele um DVD com podcasts que baixei e pasmem. Uma semana depois que gravei o primeiro para ele ouvir, ele voltou aqui pedindo na íntegra alguns diálogos do Calaveira. Isso mostra que dentro de 50 diferentes podcasts que ele ouviu, o Jurassic Cast se destacou ainda mais. E é porque ele gosta muito de filmes, não só isso. É porque vocês são foda pra caralho, que ele escreveu assim, mesmo. Por isso e por acreditar em minha cabeça que vocês são os meus amigos, quero dizer que os medíocres sempre vão querer arrastar vocês para a mediocridade. O programa não nasceu assim e tenho certeza que não vai se desdobrar a sugestão de qualquer João Ninguém com dores no cotovelo. Sou fã do Robin Williams e nem concordo tanto com a opinião de vocês quanto alguns filmes dele, mas eu respeito suas opiniões e sempre levo em conta um ponto de vista diferente do meu, pois tentar fazer algo diferente é difícil, como em Patch Adams. E pensar diferente pode ser condenável, como em Sociedade dos Poetas Mortos, mas pode alcançar o coração das pessoas com a força da sua voz, como em Bom Dia, Vietnã, e para poucos. E parabéns por conseguir fazer isso de uma forma tão sublime. Abraços! Muito obrigado, assim. Muito legal, obrigada. Legal mesmo. Que você ajuda aí teu amigo Rogério, pô, bacana. Um e indica o podcast não só pra ele, pra outros amigos também. Todo mundo tinha que fazer isso, cara. O desafio tá aí. Assim, indicar pra 5 ou mais pessoas e fazer a pessoa escutar e virar fã. Que a gente sabe que não é fácil. Vocês não imaginam o quão agradável é ter a companhia de vocês quase diariamente até meu trabalho. Vocês conseguem alterar um dia simples num dia muito mais significativo. Chego em casa espalhando tudo o que aprendi e o quanto me emocionei com todos vocês. Muito obrigada. Um cast de depressão seria legal. Ó, essa pessoa super fofa não deixou nome, telefone, endereço, sei lá, essas coisas. Isso. Mas, obrigada. Tipo assim, nome de todo mundo. Não, eu acho legal. Eu que não devo ter colocado o nome aqui. É elenco de apoio. Ah, é. Desculpa. Não, mas é bom sempre que é bom reforçar, né? O pessoal sempre que mandar e-mail puder dizer de onde é, qual é a idade. É porque eu não botei o nome dele, mas esqueci. José Carlos Fantini, tá? Foi o Zé Carlos Fantini. Ah, pronto. O Zé Carlos, cara, ele pegou vários programas nossos e jogou no YouTube, cara. Tem tipo 150 mil acessos. Eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Só interromper um pouquinho a leitura de e-mails aqui. Há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, eu não ria de chorar. Aquele safado do Maglione, gente, ele fez uma parada tão comédia no YouTube. Abraça o Calaveira, gente. Oh, gente, eu ri muito. Gente, mas eu ria. Eu ria daquilo ali, que eu liguei pro Leonardo. Eu não conseguia conversar com o Leonardo. Eu só conseguia rir. Um abraço pro Maglione também, ele é daqui de Brasília. Cara, você é um safado, velho. Eu adorei aquilo, sério. Eu há muito tempo não ria. Eu não tinha a menor ideia que aquele viado tava me filmando. Mas pra quem não viu, o link do vídeo tá aí no post. Eu vou explicar pra vocês também porque que eu tava com aquela cara de bela adormecida. É porque eu tava com uma dor na garganta, tinha mais ou menos umas 3 semanas. E tava muito ruim, até pra gravar. Eu tava com uma espécie de infecção na amígdala. É na amígdala? Não, na corda vocal. Eu tava com uma infecção na corda vocal. Então tava muito dolorido. E tava incomodando demais. E aquilo tava até ficando certamente um pouco preocupado também, porque afinal de contas não melhorava. E aí, enfim, era por isso que eu tava com aquela cara de criança abandonada, de criança esperança. Cara, só precisou, ele só faltou ele botar assim, no céu tem pão. Não, mas foi muito legal. Eu queria mandar um abraço aqui pro Maglione. Lembrar que ele é do Fase Beta, né? Que ele também faz parte. O link do Fase Beta tá aí no post, fasebeta.com.br. Acessem lá, escutem o podcast deles. Pô, eles são pessoas excelentes, cara. Obrigado, Maglione. A Lidiane é mais excelente ainda, oh meu Deus. Oh meu Deus. Né, Miotti? Miotti sabe bem, né, Miotti? Oh meu Deus. Né, Miotti? Ai, ai, ai. Polêmica. Got what I had sometimes, but if ever... E aí, suas lindas, seus lindos e Miotti. Brincadeira. Aqui é o Valdir Ribeiro. Aqui é o Valdir de Ribeirão Pires, São Paulo. Bom, peraí, rapidão. Antes de continuar. Desculpa aí, Valdir. O Valdir é um nome muito merda, né? A gente zoou pra caralho seu nome, mas porra. É um nome. É um nome. Valdir, Valdir. Caralho, como é que eu sou o Valdir? Sério mesmo que teu nome é Valdir, velho? Tu é um elfo? Chama Valdir. É isso aí. Há um pouco menos de um ano eu mandei um e-mail contando um pouco da minha história compartilhando de algumas ideias que o Calaveira tinha sobre esse Brasilzão escroto. Não vou ficar me alongando, mas queria elogiar o programa de vocês mais uma vez. O episódio do Bom Dia Vietnã foi sensacional e vocês conseguiram fazer minha esposa ficar fã de vocês. Olha aí, beleza. Espero que ela não se arrependa. Não desista. Quando o pessoal da Campus Party pediu para sugerir um podcast para a próxima edição, a Campus 2015, vários vieram pedir que fossem indicados, mas na hora lembrei de vocês. Caras, por favor, não desistam, nem que role uma campanha no PayPal para doações, mas acreditem, vocês são especiais e todo esforço será recompensável. Abraços. Cara, eu vou falar a verdade para vocês. Obrigado, Valdir, brigadão pelo teu e-mail, por esse e-mail, pelo outro que você já havia mandado, que nós lemos todos. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu fiquei surpreso com a repercussão desse programa, porque a gente, quando fez o programa do Bom Dia Vietnã, a nossa intenção não era fazer mimimi. Não. Não era mesmo, eu juro por Deus. Na verdade... Ou juro pela força, por quem é ateu. A gente tava era fazendo homenagem ao Robbie Williams. Isso. Né, que acabou virando outra coisa também, né? Isso, que acabou, tipo assim, porque a história do site... E a nossa história, de certa forma, se confundiu um pouco com a proposta que foi trazida do filme. Isso. Então foi só um paralelo. Então, assim, a gente, de forma nenhuma, eu vou falar com toda sinceridade pra vocês, eu quero ser mico de circo se eu estiver mentindo. A gente não quis fazer mimimi mesmo. Não quis mesmo. Mas, cara, isso teve uma repercussão tão positiva que a outra coisa que eu fiquei impressionado é porque nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão se tornando verdadeiros sociopatas da internet. Eu não sei se vocês percebem, ou pelo menos pra mim fica claro, que as pessoas elas não têm mais pena de ninguém, cara. Caiu o avião lá do Eduardo Campos, lá do cara lá do candidato, né, à presidência da República. Cara, teve nego fazendo selfie no enterro. No velório do caixão vazio. Pois é, porque não sobrou nada. Nem dente pra botar ali. E nego fazendo selfie daquilo ali. O povo soltando piadinha, ruê. Ah, caiu o Eduardo Campos. Ah, que bom, agora é só arar. Entendeu? Coisa desse tipo, umas piadas cretinas. E todo mundo acha que é engraçadíssimo você fazer esse tipo de coisa. Ficar desmerecendo ou fazendo palhaçada da miséria humana. São esses os tempos que nós estamos vivendo. E assim, a gente não sabia de fato que ia ter essa repercussão toda. E depois eu fiquei pensando, porra, porque o tiro poderia ter saído pela culatra. Porque vocês poderiam ter ouvido isso e falar assim, porra, para de fazer mimimi, para de reclamar, vocês se reclamam demais, vocês se fazem de vítima demais, como amigos meus já falaram isso pra mim, que eu inclusive parei de falar com eles por causa disso. Exatamente por causa desse tipo de comentário infeliz, de amigo meu, entendeu? Que frequentava dentro da minha casa. Virar pra mim e falar assim, estou cansado de ouvir vocês reclamando. É esse tipo de coisa que Eu estou habituado a ler por aí. Não só pra gente, mas assim, em âmbito geral. E a gente teve uma repercussão de vocês, que são ouvintes do site, tão positiva, que a gente ficou besta. A gente tá besta até agora. Uhum. A grande verdade é por isso exatamente que esse programa tá aqui, na verdade. A gente não acreditava. A gente ligava um ponto e falava assim, cara, eu tô acreditando que tá vindo essa quantidade de resposta positiva e sem. E não foi uma campanha, repito, não foi proposital aquilo ali, não. Road, Vamos lá, vou ler o próximo. A Tarrafa. Lê o e-mail da Tarrafa. Olá, Jurássico. Sou eu, Maria Tarrafa, de sempre, que adoro encher vocês. Tarrafa, hoje eu... Tarrafa, quando é que você vai ler minha mão? Eu acho a Tarrafa com a cara de leitora de mão. De cigana. De cigana, cara. Hoje eu quis lhes escrever porque acabei de ouvir o episódio 92 sobre o querido Robin Williams, que me deixou bastante emocionada pela maneira como vocês abordaram. Sobre esse ator incrível que nos deixou, nem há mais o que falar do que vocês já disseram. Mas eu gostaria de dar meu depoimento sobre depressão. Fiquei bastante emocionada com o que o Calaveira, que sempre é mais escrachado e faz piadas, falou de maneira séria e atenciosa aos ouvintes. Há poucos anos atrás, enfrentei uma depressão bastante séria, que me fez perder amigos, semestre na faculdade e estágios. Principalmente porque demorei muito para me tratar, por não conseguir compreender a princípio que aquilo não era preguiça nem bobagem, mas uma doença muito séria que precisa ser tratada com médicos e remédios como qualquer outra. Foi no começo do ano passado que, depois de perder muita coisa na minha vida porque as pessoas não compreendiam os sentimentos que me dominavam, comecei a fazer tratamento. Foi longo, tomei uma série de remédios, consultas com psiquiatras e psicólogos, mas com o tempo, depois de um ano ou mais, consegui encontrar motivos pelos quais valia a pena viver. Um deles foi justamente ter conhecido essa mídia curiosa que é o podcast. Não é pra puxar o saco não, mas conhecer vocês e mais um ou dois pods por aí me animaram pra caramba. Era muito legal ver que havia gente por aí que gostava das mesmas coisas que eu, tratava tudo com diversão, e quando eu escutava nos momentos mais difíceis, era como se eu não estivesse sozinha. O pod que se tornou mais marcante pra mim foi sim o de vocês, por duas razões. O já clichê do programa do rock, tão emocionante que me identifiquei demais e ouvi num dia particularmente difícil pra mim, o que me deu ânimo pra levantar e sacudir a poeira, e a atenção que vocês dão aos ouvintes no próprio programa fora dele. Gostaria de lhes agradecer mais uma vez pelo incrível programa que fazem, por manter essa relação tão carinhosa com os ouvintes. Tenho certeza de que, da mesma maneira como me animaram muito, fizeram isso com muitas outras pessoas, e por se preocuparem em chamar a atenção a esse terrível problema de uma maneira positiva e delicada. Abração pra vocês, adoro a todos, especialmente o Miotti e Yasmin. Desculpa aí. Ei! Ponto pro elenco de apoio. Figurantes 1. Lhes envio um desenho tosquíssimo que fiz muito rápido no escritório. Pois é, porque sempre quis desenhar vocês, me senti intimidado por ser uma grande fã do Léo e das ilustras dele do site. Os action figures que ganhei do Quem Quer Ser um Dinossauro, dei todos pro meu irmão Caio, como forma de agradecimento por terem colocado nesse mundo nerd, praticamente me obrigaram a conhecer vocês. Ficou bastante feliz, até já esquecemos a humilhação que foi aquele programa para os nossos conhecimentos nerd. Ela está se falando do programa Quem Quer Ser um Dinossauro, que os dois participaram e ela humilhou ele. Os Tarrafas. Isso. Mas foi ótimo. Não fique humilhada, cara. Foi incrível. Muito, muito, muito incrível. Principalmente conhecer vocês. Assim, pessoas maravilhosas de coração. E o desenho ficou muito legal, cara. Super bonitinho. Ficou muito fofo. Obrigado. Oi, Yasmin. Eu escutei aquele programa. Eu escuto todos, claro. Ah, rolou, hein? Rolou o quê? Rolou uma fé. Ai, meu Deus. Foi, Miotti? Rolou mesmo. Rolou uma fé. Rolou mesmo. Tarrafa Flow, quem é que é a Power Ranger rosa, quem é que é a Power Ranger amarela? A dúvida que paira na internet. Já tem até a porra, bolão, quem que é quem. Que? O que vocês estão falando? Quem que é a Power Ranger? Ah, tá. Tem uma rosinha amarelinha. Eu acho que a amarelinha sou eu, a que tá com o cabelinho solto. Tô ligado. Sou eu. E a que tá com o cabelinho preso é você. Pode ser por causa da foto do perfil, né? É, por causa do perfil. Tá bom, chega, cala a boca, vocês não são muito desinteressantes. É por isso que vocês são olhando de apoio. Continua. O problema acabou, mas eu queria só deixar um outro recado aqui. É legal que ela mencionou as ilustrações do Leonardo Maciel. Eu vou lançar em breve, tá? Em breve, eu tô dando em primeira mão aqui. Vou lançar em breve um projeto no Catarse com Leonardo Maciel. Tá, um projeto meu e dele, os desenhos, obviamente, dele e o texto meu. E a gente vai fazer um negócio diferente, uma coisa que é inédita aí. E em breve a gente vai falar o que é. Ainda vai demorar um pouco para sair, mas até o final do ano, né? Já estamos quase no final do ano, já estamos em setembro. A gente vai botar aí pra galera apoiar. Então conto com vocês também no Catarse, apoiando o projeto do Leonardo Maciel e do Brunão. Bom dia, Jurássicos. São muitos assuntos, então vou dividir o meu e-mail em três, beleza? Beleza. Sobre o Calaveira não ter perfil para ser host. Buenas. Existe algo chamado mercado, e o que é isso? Sou eu. é vocês, é a tia Petúnia, é o Ben Green, e todos somos soberanos nas nossas escolhas, e ninguém tem o direito de dizer que o que gostamos e deixamos de gostar. É ridículo querer rotular profissões. Na falta de palavras, melhor vai essa. Se vocês têm uma proposta, quem vai dizer se é bom ou, no, ou não somos nós, os ouvintes, e não um engavetamento atrás de uma mesa. Um engravatado atrás de uma mesa. Engavetamento. Ai, cara, vou ler de novo, tá? E não engravatado atrás de uma mesa. Pessoalmente falando, eu nunca vi o Calaveira perder a mão, Caramba, tá difícil hoje. Tá sanduíche. Ser engraçaralho em momentos inadequados, como nesse cast do Bom Dia Vietnã. Agora, claro que tem que ser de certo. Agora, claro, tem que ter um certo bom senso. Por exemplo, um técnico de futebol tomar 12 gols em 3 jogos e dizer que está feliz. Meu Deus, se mata. Depressão. Calaveira, cara, estou sem palavras para descrever o que senti quando tu falou sobre essa doença. Eu a tive e estou em fase de observação. Faltam ainda alguns meses para eu ter alta, mas estou me sentindo outra pessoa. O que é triste sobre essa doença é o preconceito. Eu senti da parte das pessoas uma espécie de recriminação, que posso resumir em uma frase: tu não tem o direito de estar triste, tem pessoas em situações muito piores. É, exatamente não, isso. É, você não tá passando fome, você não tá embaixo da ponte, é sempre essas coisas. Nunca vou esquecer o fundo do poço para mim, que foi uma quinta-feira, quando eu não dormi absolutamente nada, fui trabalhar pela manhã sentindo um mal-estar sem tamanho. Não esqueço como eu olhava para as minhas mãos e sentia um tremor interno. Parecia que algo me impelia. Ao chegar ao escritório, comecei a sentir um desespero e tive que sair quase correndo do prédio e desabei na rua interna da fábrica, chorando intensamente e gritando em desespero. Bom, opa, peraí que eu subi demais aqui o negócio. Bem, eu acho que este ponto foram uns 3 anos. 2 desses literalmente sem sair de casa, apenas jogando. A recuperação foi até rápida, uns 18 meses. Dei a sorte de pegar uma excelente psicóloga que trabalhava em parceria com um psiquiatra, e eles me ajudaram a sair desse poço. Para quem se sente coitado do Brunão, tem que editar tudo isso. Cara, tu tá com problema. Tô acostumado com dislexia. Não, é que eu não li o e-mail antes, assim, tipo, de prestar atenção, entendeu? Para quem se sente com sintomas de depressão... Eu não vou cortar nada, vou deixar parecendo que eu sou idiota. Vou ficar tranquilo. Ô, oh, cara. Caramba, olha o elenco de apoio. Adivinha por quê, o elenco de apoio. Para quem se sente com sintomas de depressão, acho que o melhor que posso dizer é: tu tem o direito de se sentir triste. Não de atenção, de opinião. Não dê atenção à opinião alheia. Busque ajuda. Sobre o Robbie Williams, nunca fui um fã. Gostava e tal, mas nunca coloquei um peso nele. O cast ficou muito bom. Tentei ouvir de outro site, mas achei muito piegas. O de vocês ficou muito bom. Acertaram em cheio. Abraços e continue com um bom trabalho. Atenciosamente, Roy Mustang. Call them cool, those hearts that have no scars to show, the ones that never do let go and risk the tables being turned. We call them fools. É, o Dan Endo mandou aqui uma mensagem de áudio, escutem aí. Olá pessoal do Jaretos Cast, meu nome é Dan Endo, tenho 40 anos, vivo aqui no Japão. E eu tô mandando essa mensagem para vocês para agradecer, porque depois de ter escutado o programa sobre o Robin Williams, escutar o Calaveira falando sobre a parte da depressão e tudo, como é que eu vou falar para vocês? Aqui no Japão é uma coisa muito difícil, não sei, por causa da língua, por causa da cultura totalmente diferente, apesar de eu ser descendente de japonês, já estar um pouquinho acostumado com a cultura pela convivência com meus avós e os meus pais, mas você pode deixar o Brasil ir para outro país, mas o Brasil nunca deixa você. Você sempre vai se sentir um brasileiro, você sempre vai se sentir um estrangeiro em uma terra que não seja sua. E tudo que o Calaveira falou sobre depressão e tudo, isso é uma coisa que eu sinto muito aqui. Tanto por causa da solidão, uma jornada de trabalho muito longa, e muitas vezes você fica cansado, você não tem com quem conversar, você não tem com quem desabafar. E uma das poucas coisas que tem me segurado, apesar de eu estar tomando os meus antidepressivos, que é uma das coisas que está me ajudando, uma coisa muito, muito importante que tem me ajudado muito nesses últimos tempos, são vocês. São vocês, apesar de ser esporadicamente, né? O programa eu escuto de vez em quando, mas já escutei todos, tenho acompanhado a trajetória de vocês. Eu lembro que eu escuto vocês desde o comecinho, quando vocês ainda faziam aqueles teatrinhos com o Lucas Amura e tudo, que Deus o tenha. E como é que eu vou falar pra vocês? Vocês têm sido uma companhia muito, muito, muito importante pra mim. Falta... como é que eu vou falar? Falta coragem. Coragem pra ficar aqui, sentindo essa solidão toda e escutando vocês, o programa de vocês, vendo o vídeo de vocês, me dá aquela animada, impedindo que eu desça a ladeira abaixo nessa depressão que eu tenho. E escutando esse programa do Robin Williams, eu escutando o que o Calaveira falando sobre a depressão, sobre não ignorar as pessoas que têm essa depressão, porque todo mundo tem aquela ideia de depressão é uma coisa... é uma tristezazinha. Toma uma atitude, se você se animar, isso passa. E como Calaveira, como ele é um psicólogo, ele deve saber que não é exatamente isso. Mas me deu uma... aquela pontada no coração quando eu vi ele falando isso, pensando que vocês do JuradosCast têm ajudado bastante, têm ajudado muito, assim, na minha estabilidade emocional, e tanto com as suas brincadeiras, com as partes sérias que vocês falam. E já teve épocas que eu dei uma paradinha de escutar, porque... sei lá, acho que eu não tinha entendido direito a proposta de vocês, mas agora eu entendi bem a proposta de vocês. Teve uma época que eu escutava o Brunão falando, e o Brunão, aquele jeito todo dele, pensava assim, nossa, como o Brunão é prepotente e tal, mas depois eu fui escutando, fui revendo as minhas opiniões, e eu fui vendo que... não, não é exatamente isso, né? O Brunão é um... eu, pelo que eu vejo, é um cara de coração muito grande. E o Miotti... Miotti, eu tenho certeza que ele não... ele faz esse personagem do pagador de mico, né? Numa boa. Eu dou muita risada com aquelas entradas de vocês falando... Miotti, fala... repete isso aí em inglês, aquele inglês maravilhoso dele. Eu sei que isso aí não é verdade, claro, mas é muito divertido. E o Calaveira, que é essa loucura toda dele, que é a persona que ele representa, e tem horas que eu esqueço que ele é um psicólogo, mas aí ele de repente solta essas pérolas, que aí você vê quem realmente é o Calaveira, né? Ele tem essa lucidez toda de falar sério de vez em quando, e tem esse lado divertido, que até onde eu não sei até onde é o personagem, ou até onde é o Rodrigo mesmo, mas eu realmente gostaria de agradecer muito a vocês pelas horas de alegria que vocês têm me trazido. Às vezes eu tô meio desanimado, que tem aqueles ciclos que você tá um pouco mais down, mas eu escutando vocês assim, vocês me fazem dar risada. Eu acho muito interessante isso. Como a mídia, podcast, você estando do outro lado do mundo, eu estando aqui no Japão, é estranho como vocês podem influenciar a vida de muitas pessoas. Eu gostaria de desejar muito sucesso para vocês. Eu vejo desde o começo que vocês têm batalhado bastante. E tudo que eu posso dizer para vocês é sucesso. E muito obrigado pelas horas e horas de entretenimento, de... como é que eu vou dizer? De encorajamento que vocês têm me dado. E eu espero que isso continue, que vocês tenham muito sucesso, que vocês consigam atingir o objetivo de vocês. E é isso aí. Muito obrigado por tudo e vida longa ao Jurassicast. E um abraço a todos. Muito obrigado. Depois dessa mensagem muito bonita do Dan, a gente vai passar aqui pro e-mail do Galk, que era o Shinji lá da Anime Friends. Rapaz, gente boa demais ele, cara. Eu lembro sim, ele perguntou, pô, tu lembra de mim? Claro, cara, claro que eu lembro. Eu lembro. Como que é que a gente ia esquecer? Não, tem como, não tem como, não tem como esquecer. Velho, eu vou falar pra você, a tua simpatia é mais de 9 mil, fácil, é muito, cara, você é um cara muito simpático, muito agradável de conversar e tudo, apesar da gente ter conversado pouco. E eu não poderia te esquecer, porque tu levou um toco homérico da Melina, que foi muito engraçado. Mas, cara, deixa eu falar uma coisa pra você. É porque a minha é casada, cara. Então, tipo assim, e tem o marido dela. Então, assim, se ela não fosse casada, de repente, né, quem sabe? Aí eu é com ela. Tô quieta, não falando nada. É, mas enfim. Mas ela é casada, você podia ter ido na Yasmin. A Yasmin na época tava solteira, mas agora ela também se ferrou, também tá casada, então. Eu não tava solteira, não, viu? Eu estava namorando. Namorando, não tava casada. Ah, mas você tava no vucu-vucu, não me engana. Que vucu-vucu, cara? Para de destruir o meu casamento, por favor. Ainda bem que o marido dela não escuta. Ai. Sim, mas os amigos dele escuta, cara. Não, brincadeira. Aí pro pessoal brincadeira. Da BMG. Não, brincadeira. Yasmin e a Mel são comprometidas a sabe lá Deus quando, dos tempos bíblicos. Então assim, cara, keep walking, continue, porque um dia você vai pegar uma ruiva pra você. Eu percebi que você tem fetiche com mulher de cabeça vermelha. Mas vai lá que uma hora dá certo. Perseverança. Cara, e assim, ele mandou um e-mail muito fofo, muito bacana. E ele pediu pra gente não mencionar o e-mail. Só que eu preferi não ler o e-mail, já que o e-mail é até um pouco particular, direcionado a mim, pra gente poder fazer esse agradecimento a ele e poder dar esse recado pra ele. Eu acho que seria mais importante do que se eu lesse o e-mail e não falasse de quem veio. Não, sim, não me repetisse a ele. Melhor a gente citar, né? Pois é, exatamente. Então, fica aí os nossos agradecimentos e um forte abraço, meu querido. E um beijo das meninas. E perseverança, fique na fé. Vai lá, Nico de apoio, manda um beijo pra ele. Nico de apoio, caralho. Manda um beijo pro ouvinte. Tá no contrato. Tô pagando vocês pra quê? Não tá pagando. Aline Toledo. Boa noite, meninos. Vim aqui comentar sobre o último cast. Bom dia, Robin Williams. Sou desses ouvintes babacas que baixam, ouvem, indicam para os amigos e não escreve, não comenta, não dá sinal de vida. Já escrevi antes, mas não vem ao caso. Ouço vocês desde o programa número 3 e sou muito feliz de acompanhar vocês sempre. Tive conversas homéricas com Calaveira pelo Facebook. Ganhei 2 jogos de vocês pelo Twitter, o Lego Senhor dos Anéis e o Left 4 Dead. Puta que pariu, sortuda. Ouço todos os programas, até os que não me interessam, entre aspas. Porque sei que vocês sempre vão acrescentar. Sou um pouco relapsa com os vídeos, mas é porque definitivamente não é a minha mídia. Sou podcasteira. Gravo podcast, ouço podcast o dia inteiro. Enfim, uma apaixonada pela mídia. Meu marido também é fã de vocês e sei que falo por ele também. Não deem ouvidos ao mimimi. Ele dói, eu sei. Mas beijinho no ombro pro recalque passar longe. Quando pensarem em desistir, lembre-se que eu não sei o que farei na minha segunda-feira sem ouvir as loucuras de vocês. Assisti o Comentando a Internet semana passada e foi o vídeo... E o segundo vídeo, o de uma das minhas músicas favoritas de toda a vida, Total Eclipse of the Heart. Meu marido, Adriano, e eu... Pode ler. Então tá. Uma risada de bicho agora. Não, pois é. Meu Deus. Não, eu tô rindo do Total Eclipse of the Heart. Eu adoro esse clipe, cara. Ninja dançarinos é tão épico. Fez meu marido Adriano e eu rimos como nunca havíamos feito na história da internet. Sério, completamente impagável. Se o podcast que eu gravo só faço parte é Nicho do Nicho, Pupilas em Brasa, podcast da visão cristã e da filosofia moral cristã sobre o cinema, que é o podcast dela. Maria. Realmente é bem específico. É bem específico mesmo. Recebe críticas, quiçá vocês que têm um alcance gigantesco. Tem grandes podcasts que paramos de ouvir porque querem pagar de formador polêmico de opinião, como, não sei se eu posso dizer o nome. Não vamos pode. Citar, não, né? Beleza. Deixa eu deixar pra lá. E de engraçar, desculpe, mas o... Mas você sente que não tem autenticidade, não tem paixão, não tem tesão de fazer o que fazem. Sei lá, me cansou. De vocês eu não canso, porque sei que não tenho rabo preso com ninguém, nem obrigação de continuar. Fazem por e com amor. Então levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque os bons permanecem. Não desistam, eu adoro ouvir vocês. Um beijo gigante nas meninas, ponto pro leque de apoio. Um abraço apertado dos meninos e muito obrigada pela alegria, risadas e diversão que sempre me garantiram. Cara, eu queria agradecer a Aline, que e-mail fofo, né, muito, cara? Muito. Cara, esse e programa olha... tá ficando gigantesco, mas é um e-mail tão fofo, é um e-mail mais fofo que o outro, cara. A gente já tá aqui há mó tempão gravando e tal, e a gente vai ler todos os e-mails, realmente, ainda faltam alguns. Mas, assim, se você não gosta de ouvir e-mail, já falei pra você desligar faz tempo. Mas a gente quer a nossa forma de agradecer o retorno, que foi imenso, cara. Foi gigantesco. A gente nunca recebeu tanto e-mail de uma vez só. Ah, deixa eu dar um recado aqui. Não, só queria falar mais uma coisinha pra ela. Fala. É, Pupilas e Brasas. Olha, a gente sabe, podcast de nicho. Mas, cara, se é o que vocês gostam de fazer, se é o que vocês gostam de comentar... Manda bala. Não desista. Manda bala, acredita sempre no trabalho de vocês. Sempre vai ter alguém pra ouvir. Sempre vai ter alguém pra ouvir. Exatamente. Sim. Gente, nós temos um fã que ele é segurança do Brasília Shopping. Eu não sei tem que mandar um abraço pra ele, cara. Vocês sabem o nome dele? Não lembro. Como é que você sabe, Yasmin? Como é que você lembra? Você não faz lembrar. Mas eu vi o episódio, poxa. Tem o Marcos, que já mandou e-mail pra gente. É o Marcos. Aquele outro que falou com a gente lá é outro ouvinte. Que é outro segurança. Pois é. O Marcos foi um que eu encontrei uma vez, que eu tava sozinho, eu, minha esposa e o Felipe no shopping. Bruno! E de repente veio um Brunão, eu achei que ia tomar uma voadora. Né? Um tiro na cara. E era ele, muito simpático e tudo e tal. E mandou um abraço pro Calaveira e pro Miotti. E da última vez que a gente esteve lá também de novo no Brasília Shopping, encontramos outro ouvinte. Engraçado como a gente tem ouvinte porteiro do Brasília Shopping, né? Um nicho específico. Mas porteiro, animal, é segurança. Faz a alegria dos porteiros. Segurança, desculpa, porteiro. Segurança. A gente tem um nicho específico, né? A gente podia fazer podcast de segurança para Brasília Shopping. Olha só que legal. Nunca explorado. Então, eu quero dar um recado. É um deles dois, eu não sei qual é o nome. Mas aquele que tá escutando, ele vai saber que é ele. Eu encontrei a última vez no sábado, que ele falou assim, olha aquela feira que eu passei por ele, quase não cumprimentei ele, porque eu quase não vi. O que aconteceu, cara, foi o seguinte, eu tinha acabado de perceber que eu tinha sido roubado, que eu tinha perdido todos os meus cartões de crédito e o meu cartão de débito, então eu tava desesperado. Depois eu percebi que não foi roubado, fui idiota e perdi. E depois achei. Então assim, aquela hora eu tava mega aflito, então desculpa se eu não parei e falei com você direitinho e tal, porque, cara, pense... Tipo, tinha 30 segundos que eu tinha descoberto que eu estava sem cartão, sem nada. Então eu tava mega desesperado no shopping. Então foi mal se eu não parei, não te cumprimentei direitinho e tal. Falei assim, opa, tudo bem e tal. Falei correndo, porque realmente eu tava muito aflito. Mas já não, mentira, ele é arrogante pra caralho. Não, mesmo. Fala sério, babaca. É sério mesmo. Ele é babaca mesmo. Ele é babaca mesmo. Calaveira é babaca pra caralho. Cala a boca que tu tá passado, eu sei, viu? Fica quieta que dá aquelas tuas idas e vindas lá naqueles porão do rock que tu via. O que tem? Você não tava lá pra ver nada? Falando bosta aí à toa. Ih! É, preciso estar lá pra ficar sabendo essa história. André K, ele escreveu, Olá, amigos. Nessa última edição do Jurassic Cast, o Calaveira falou algumas coisas sobre suicídio que acho importante esclarecer. Em primeiro lugar, não há legislação que não permita que se fale sobre suicídio. Cara, há sim. Eu só não sei qual é. Eu juro pra você que eu não sei, mas existe uma lei sim. Eu não sei aonde que tá, mas é, eu inclusive estudei isso na faculdade, mas ela realmente existe. Eu falei no programa da Constituição Federal, mas eu acho que eu errei, mas tem sim essa lei sim que proíbe. Existe supostamente uma influência sobre as pessoas chamada de efeito Werther, um personagem fictício de Goethe, acho, não sei como é que pronuncia, acho que é Goethe, que se suicida e acaba influenciando outros a fazerem o mesmo, mas nunca foi comprovado. Isso é um problema, porque acaba deixando a questão do suicídio sem a devida importância para o governo e a sociedade, pois os números acabam sendo subestimados. Muitas dessas mortes são reportadas como morte acidental ou casos desconhecidos. Um fato, da minha ex trabalhava no Instituto de Criminalística do meu estado e era exatamente assim que muitas mortes eram tratadas. Outra coisa é que o Serviço Telefônico de Prevenção do Suicídio, Centro de Valorização da Vida, isso aí mesmo, CVV, é uma entidade sem fins lucrativos e não é ligada a nenhuma religião ou órgão governamental. Seu trabalho é o de prestar apoio emocional através do telefone ou web, e estão presentes em quase todas as principais cidades brasileiras. O link para maiores informações e atendimento é o www.cvv.org.br. É nisso aí eu me equivoquei, eu realmente achava que era uma coisa governamental, mas realmente é uma entidade sem fim lucrativo mesmo. Ah, e tem esse documento aqui que é basicamente um FAQ sobre suicídio. FAQ seria um Frequent Asked Question, tipo perguntas que as pessoas sempre fazem sobre suicídio, especialmente no Brasil. É, o endereço está aqui, eu não vou ler agora porque ele é muito grande, mas está no link do post também. Abraços, André, fã do trabalho de vocês e voluntário do CVV há muitos anos. Porra, bacana, cara, que você legal, né? Faz esse trabalho voluntário. Parabéns, porque eu acredito que não deve ser um trabalho nem um pouco fácil. Mas, André, eu vou bater na tecla, cara, que eu tenho quase certeza que existe uma legislação sim quanto a isso. Tá? Isso não é só tipo, pra não, sei lá, pra não ficar feio na mídia. Não é isso não, cara. Realmente existe uma legislação. Na psicologia, a gente já tem estudos acerca do suicídio que comprovam que sim, existe uma coisa de você influenciar por meio do suicídio. Seria basicamente aquela coisa assim, poxa, ele conseguiu, se ele dá conta, eu dou conta também. É, vira uma bola de neve. E aí, né? uma bola de neve, exatamente. E eu vou falar pra você, André, que eu posso... outra coisa que eu vou falar pra você a respeito do suicídio, eu falo isso dentro da minha própria experiência e vivência como psicólogo. Quando eu trabalhava na cadeia, os meliantes que estavam presos, quando eles começavam a se achar muito, alguns realmente tinham problemas psicológicos, outros tinham problemas familiares, mas assim, também tinham os vagabundos safados que não queriam fazer porra nenhuma com a vida. Mas quando algum deles entrava nessa vibe de querer se matar, de querer pendurar cobertor na janela e querer pular, a coisa virava uma bola de neve que acabava 2, 3, 4, 5, daqui a pouco você tinha um pavilhão inteiro, era tipo o Clube das Suicidas. E tinha um pavilhão inteiro de adolescentes querendo se matar e era um inferno. Na clínica de dependência química, que eu trabalhei, mesmo processo, quando um resolvia ameaçar se matar ou de fato tentava, havia uma tentativa de enforcamento, de beber produtos químicos, como eu, inclusive, presenciei e fui correndo pro hospital fazendo RCP na garota, cara. Nossa, acho que é a experiência que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Porque a garota bebeu detergente e teve uma parada cardíaca. Pois é. E assim, depois que ela fez isso, começaram outros pacientes a buscarem o mesmo tipo de comportamento. Então, cara, de fato existe sim. A legislação, eu não vou dar 100% de certeza, porque eu realmente estou na dúvida. Mas com relação a se divulgar suicídios, não se divulga, porque realmente alimenta o desejo de outras pessoas, ou enfim, você acaba incentivando com que outras pessoas cometam suicídio, isso é fato, é estudado no campo da psicologia e realmente não é, é por isso que não é divulgado, tá? Caros amigos, sim, vos chamo de amigos, pois assim considero vocês, que tanto escuto e admiro. Não tenho costume de comentar todos os podcasts que escuto, mas não posso deixar de vir aqui elogiar vocês pelo excelente trabalho e dar uma força positiva para que vocês sigam nos divertindo. Um grande abraço de um grande fã do Trascast, Ricardo Michelin, de Chapecó, Santa Catarina. Bom dia, Jurassicast. Meu nome é William, 29 anos, eu adorei esse e-mail, cara. Sou doutorando em Ciências Médicas pela USP e atualmente estagiário no Instituto de Pesquisa do Câncer de Montpellier, na França. Chupa everyone, cara, que a gente tem um ouvinte desse naipe, velho. Estudo a genética do câncer de mama, resumindo, sou um cientista. Sou um ouvinte novo, mas já chego nessa parte. Os dois últimos programas, 92 e 91, foram os que me motivaram a escrever. No 91, vocês falam como é difícil ir atrás dos seus sonhos. No 92, o quanto de crítica você recebe quando vai. Sou um sonhador, agradeço minha família por nunca ter tirado isso de mim, por todo o apoio, mas o preço que se paga é alto. A França é um país rico, mas as pessoas são muito fechadas. Minha família e todos os que eu amo estão em outro continente e falo pouco idioma, o que faz minha vida aqui um pouco mais complicada. Resolvi vir para fora porque o brasileiro tem o péssimo hábito de não valorizar o que é seu, na ciência pelo menos. Você primeiro tem que mostrar que é alguém lá fora para começar a ser respeitado no próprio país, o que é uma loucura e mostra o quanto o brasileiro sofre de falta de autoestima. O que vou encontrar voltando para o Brasil é falta de reconhecimento na profissão, poucas vagas, se é que vou achar alguma, salários não muito atraentes, concorrência enorme e um sistema que me avalia pela quantidade e não pela qualidade do meu trabalho. Estou em um ponto em que não sei como continuar, me questionando se todo esforço vale a pena. Esses 10 anos longe da família, essa solidão atual, essa instabilidade financeira. É tão mais fácil desistir e é tão mais fácil fazer o que eu acho errado para mim. Vocês têm me ajudado aqui. Conheci vocês há 4 meses quando cheguei na França. Não tinha com quem conversar, então aumentei o número de podcasts que ouvia. Vocês foram meu grande achado, já me fizeram passar vergonha rindo em trem lotado, me fazem me sentir menos só. Mas o que me prendeu, talvez até mais que as partes engraçadas, é a mensagem que vocês sempre passam, a que compensa lutar pelos seus sonhos, que no final é isso que dá sentido à vida, que o preço é alto, mas que compensa pagar. E às vezes é difícil acreditar nisso, e por isso eu escrevi, para agradecer a vocês por continuarem me lembrando. Que o podcast continue por muito tempo. Abraços, William. Cara, esse foi o e-mail mais emocionante que eu já li, assim, de muitos que a gente já recebeu. Esse foi um que me tocou muito, porque eu senti que ele estava precisando se abrir. Foi, entendeu? Sincero, né? E ele se abriu com a gente, cara. Assim, entendeu? Cara, muito obrigado, William. Continua na tua luta, cara. Sim, não desiste, não desiste. Não desista, porque você pode ser um cara que, sei lá, vai descobrir a cura do câncer, velho. Então, bicho, vai ser difícil. Todo dia é difícil. Vai ter que matar 20 leões por dia. Mas não desiste do teu sonho, não desiste dessa tua vontade. Se você gosta do que você tá fazendo, velho, vai atrás, segue em frente. E, cara, tamo aí pro que deve é, cara. A gente te ajuda mandando diversão toda semana, a gente promete. Não, e se tu quiser, tal, se eu for na França, eu super vou aí. Tipo assim, manda só, passagem. Eu só mandar a milhagem, hein? Que aí faz tua alegria. Olha, eu vou falar de apoio, Helena, aparecer. Vou falar pra você. Como é que é o nome dele? É William. Ô, William, pô, cara, vamos dizer que uma passagem daqui do Brasil pra França vai custar uns R$2.000. Isso dá um quê? Uns 900 euros. Bicho, 900 euros, tu pega uma mulher muito mais gata que as minhas. Trema, trema, trema. Clavo mi remo nel agua. Llevo tu remo nel mio. Creo que he visto una luz. otro lado del río. Edson Souza. Senhores Jurassicasters, bom dia. Sou ouvinte de vocês há algum tempo e nunca enviei um feedback quanto ao trabalho de vocês. Mas após ouvir o episódio Bom Dia Vietnã, não pude deixar de mandar essa pequena mensagem. Impossível não me identificar quando Calavera menciona como é difícil quando um profissional vai de encontro aos parâmetros estipulados pela sociedade e que por isso pode sofrer prejuízos futuros por isso. Digo isso por também ter uma profissão que se faz necessário transmitir uma imagem dentro desses mesmos parâmetros esperados. Por isso, queria deixar o meu apoio ao Calavera, mas também a todos vocês que batalham para que esse projeto continue a crescer e dizer que a coragem de vocês de dar a cara, estando preparados para receber críticas que possuem o objetivo de depreciar o que estão tentando construir, é um motivo de grande admiração. Acredito que a solidez desse projeto está diretamente ligado não só à sinergia que existe entre vocês três, mas também devido aos seus colaboradores, parceiros e aos convidados que participam de suas transmissões. Excelente apoio aí, beleza? Parabenizo a todos pelo grande trabalho desenvolvido e faço votos que possam, mesmo com todas as adversidades, alcançar o sucesso merecido, atenciosamente. É, realmente, essa questão de você ter que passar uma imagem de certinho, de puritano e de não poder fazer nada do que queira só porque você tem profissão X, Y, Z, também é puta que pariu, né? Você não poder fazer nada. É um problema que a gente vive muito na área da saúde, principalmente com profissões antigas ou que exige-se um certo comportamento. Médico também passa muito por isso. Você às vezes tem... O próprio Robin Williams fez um filme a respeito disso, que foi o Patch Adams. Uhum. Que foi um cara que foi mega, mega criticado, quase tiraram dele o direito de se formar em medicina, porque simplesmente ele era um cara que ia completamente os parâmetros de comportamento da medicina. Não, mas eu digo até mesmo secular, quando, né? Quando eu trabalhava no banco, vira e mexe, tinha uma menina que ela tinha uma tatuagem que saía um pouco assim do braço, sabe? Descia assim um pouco do braço, saía das costas e descia. Aí, e assim, era direto, pessoal. Ai, vou lá falar com aquela doidinha das tatuagens. Nem sabe que a menina é doidinha, nem conhece a pessoa, só porque tem uma tatuagem grande, é doidinho, é drogado, é maluco. Sabe? E não é só isso, cara. Eu ouvia isso de senhor, de gente jovem, de tudo quanto é tipo de gente, sabe? But a show feels like mine. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back. Oi galera do Jurassic Cash, meu nome é Josélio Bezerra Nascimento, moro na Paraíba. Em primeiro lugar, peço desculpas pela falta de pontuação no texto e que meu teclado tá nas últimas. Há algum tempo estou acamado devido a um acidente e durante esse período perdi minha mãe, passando a viver sozinho em uma cama, tendo apenas um funcionário fazendo minhas refeições e uma enfermeira que fazia o meu curativo. Entrei em depressão e nem acompanhamento de um psicóloga eu tinha, já que o PSF do meu bairro não possui. Muitas vezes pensei em dar cabo da própria vida, só não fiz porque não tinha acesso a qualquer material perigoso, mas a vontade era grande, já que a solidão estava me esmagando. Ainda estou aqui devido ao amor de Deus, que se encarnou na forma de família de uma amiga, que quando soube da minha real situação, me abrigou até que me restabeleça por completo. Já estou nessa casa há uns 2 meses, a depressão já passou e estou me recuperando. Ao ouvir as palavras do Calavera, me senti tocado em fazer nesse pequeno relato que dizia Calavera, que tenho certeza que tuas palavras nos ajudaram e vão ajudar muita gente. Um grande abraço para todos. Ah, antes que esqueça, estou esperando o Jurassic World, seu Superman 3. Vai rolar um dia. Excelente. Aquele com Richard Pryor? É, isso. Vai rolar. Oh, é sensacional aquele lá. Cara, eu fui assistir outro dia desse, tava passando, é uma merda inacreditável. Como é que é o nome dele? O Josélio Bezerra. Josélio, meu querido, eu fiquei muito tocado quando eu li o seu e-mail a primeira vez, não agora. É. Quando eu li a primeira vez, cara, eu fiquei realmente emocionado. Mas eu vou dizer pra você com toda a sinceridade, meu cara, e com todo o amor que eu carrego por todos vocês, ouvintes do Jurassic Cast. Sabe quando que esse programa Super Homem 3 vai sair? No dia que o Brunão conseguir assistir Os Miseráveis e não chorar. Então é nunca. Nunca. Mentira, vai sair sim. Nem que seja assim. Vai sair. Nem que seja assim, o Calaveira, a gente faz. Beleza, vou adorar. Vou adorar ouvir vocês falando sobre isso. Não, mas é sério, Josélio, segue na tua aí, cara, muita força. Sim. Se recupera, deixa isso pra trás, deixa a depressão pra trás e segue tua vida, cara, né? Não, não desiste, não. Carlos Pinheiro, olá, amigos do Jurassicast, eu sou de Fortaleza. Acompanho a programação do site mais ou menos um ano e meio. Tenho percebido o crescimento de vocês e o esforço de vocês para a concretização do grande sonho que é o Jurassicast. Acima de tudo, gostaria de parabenizar em um especial por dois casts. O primeiro, Os Miseráveis, cast magnífico e com um tempo de duração excelente. Segundo cast. 2 horas. Eu achei muito válido. Foi 2 horas, porque o Miote espremeu espinha. Aguarde de setembro, no meio de setembro, vocês vão ver o que vai ter. É verdade. É o do Star Wars? Vamos adiantar, pô. É, o Retorno do Jedi. Vai ter umas 2 horas e meia de programa. Verdade. Olha, eu vou dizer pra vocês, é um dos programas mais engraçados que a gente mais divertidos. É verdade. Eu ria de chorar daquilo ali. Eu ria de chorar. Segundo cast, Bom Dia Vietnã. Grande aula de vocês, tanto pela mini biografia do Robin Williams, como o cast em si, do filme. Sim, eu adoraria um cast sobre depressão. Quem sabe até passando por alguns filmes que abordam o assunto. Grande ideia do Calaveira, que é uma pessoa que nos traz alegrias com suas risadas toda semana. Um grande abraço também ao Miotti, que se esforça tanto, coitado. Mas merece nosso... Oh, coitado, ele se esforça, tadinho. Ai. Mas merece nosso apoio. Risos. É uma grande pessoa. E ao Brunão, que na minha opinião é um dos melhores casters da podosfera, ao lado do Cris Dias do Braincast. Não sei se vai ser citado. Obrigado. Obrigado pelos elogios. Continue sempre com o Jurassicast, vocês ajudam muitas pessoas. Tudo isso em caixa alta e com muitos pontos de exclamação. Um grande abraço. Valeu. Obrigado, Carlos. Devia ter continuado no volume cast, né? Aquela bosta. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say that you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make. Carlos Martins. Olá, pessoal. Sabe, vocês fazem parte do meu dia a dia desde o episódio 01. Mas acho que foi em 2011, se não me engano. Hoje é um daqueles dias onde que eu tirei para rever as coisas do passado. Arrumar a caixa de e-mail, organizar a biblioteca de música, ver fotos, enfim, dia de balanço. Quando me deparei com os podcasts que acompanho, percebi que dentre todos, o de vocês é o único que presenciei o nascimento. Por isso, tenho um carinho enorme pelo trabalho de vocês e posso classificá-los como o meu podcast favorito. Quero agradecer por tudo que fizeram até hoje e continuem essa jornada. Eu continuarei esperando ansiosamente cada novo episódio para a minha coleção. Grato! Oh, obrigada! Oh, viu o nascimento? Último e-mail eu vou ler aqui, rapidinho. Ei, por lei. Rafael Dourado, 35 anos, Santo André. A fala do Calaveira gerou uma grande identificação em mim sobre o Bom Dia Vietnã e nosso querido Robin Williams. Não levar nada a sério, ser infantil demais, por mais que eu não seja de fato tão criança quanto às vezes eu mesmo gosto de acreditar, sempre me identifiquei com essas acusações. Isso ele está falando porque o Rafael Dourado trabalha fazendo animação, fazendo quadrinho para criança e tal. Ele diz que a criança tem os olhos prontos para ver algo pela primeira vez ou ver novamente. como se fosse a primeira vez, de rir de novo com a piada repetida. Ser criança na prática não era tão legal, não podia fazer nada, e tudo que parecia realmente legal era coisa de adulto, e só quando a gente chega mais perto de se tornar de fato adulto, é que percebe que todas essas coisas custam caro demais e não dá pra fazer com a mesma frequência que a gente assistia Chaves e Pica-Pau. Mas rever um filme da infância, ou desenho, ou ir ao cinema e se deparar com a revisitação ao clima de infância, sim, ele tá falando do Guardiões da Galáxia, faz com que o melhor da infância grite de satisfação dentro da gente. E vocês do Jurassicast fazem isso trazendo e zoando aqueles filmes que às vezes a gente nem lembrava mais. Em alguns casos, de filmes que a gente nem vai querer assistir, que só tínhamos ouvido falar. O olhar do novo. E sem cagação de regra, sem o linguajar de críticos cheios de empáfia que esquecem que o cinema é uma experiência que pode ser a experiência mais divertida do seu dia. Agora, tenho que admitir também uma certa identificação às vezes com o olhar do invejoso. O cara que tem certeza que faria melhor se tivesse a chance e que não pensa duas vezes antes de apontar todas as incorreções de quem está tendo sucesso na sua frente. Talvez isso seja até mais infantil ou pelo menos imaturo. E seja a infantilidade mais dolorida, porque remete àquele momento onde a gente ainda não pode nada. No caso, não consegue, não sabe como fazer melhor, não sabe como conseguir o melhor resultado, não entende porque aquilo funciona com o outro e não funciona comigo. Acho que isso define a humanidade, ao menos quando falamos de expressões artísticas em qualquer nível. Fazer rir é uma arte. Robin Williams a dominava. Outros tantos flertam com ela, com sucesso em alguns casos, fracasso em outros. Mas o objetivo de fazer rir, a intenção de levar a descontração, de não se levar a sério, de levar pessoas a não se levar a sério, vocês fizeram e fazem com maestria. Vocês falam mal de um filme que eu gosto e eu, ao invés de achar ruim, eu vou rir. Nem todo mundo consegue entender que rir do que se gosta é uma das formas mais plenas de apreciação. Porque isso mostra que a gente gosta mesmo sabendo que poderia ser melhor, mas prefere que não seja. Sinto falta dos teatrinhos. Sou suspeito, afinal, produzir animação só pela empolgação de ouvir. Mas entendo a falta de vontade de continuar fazendo. É a maldição do palhaço triste. Será impossível para vocês rirem deste processo quando tudo que ele vai gerar é uma lembrança sofrida da falta que o Lucas faz. Talvez não para sempre, tomara. Mas o que vai ficar para sempre é cada lembrança e cada risada que vocês propiciaram. Nem todo mundo vai rir, nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai guardar para si o descontentamento. Mas não deixem as vaias abafarem o som dos aplausos. A reverência no final do espetáculo serve para os dois, mas o segundo grupo já está agradecendo. Eu entre eles. Cara, que e-mail bem escrito, velho. Muito bem Rafael escrito. Rafael Dourado, né? Muito obrigado, cara. Esse cara vive fazendo a gente se emocionar, né? O Rafael já mandou pra gente, ele fez aquela animação do Oscilada pro Roger Rabbit, lembra? Lembro, claro. Pô, que ficou excelente, né? Então, cara, Rafael, muito obrigado pelas suas palavras. E é isso, a gente vai continuar tentando, gente. Não se preocupem, tá? Jurassic Cast não vai acabar. Nem de brincadeira. Tá? Nem de brincadeira, nem de verdadeira, tá? Se acabar de verdadeira algum dia, a gente vai explicar com muita calma todos os porquês. É, a gente vai avisar. E não vai ser pegadinha, não. E não vai ser pegadinha, tá? Podem ficar tranquilos. Isso então, internet, o programa demorado, o programa ficou longo pra caceta, mas essa foi a nossa forma de agradecimento ao carinho que nós tivemos de todos vocês. Realmente nos sentimos muito tocados, repito, e ficamos muito satisfeitos com a resposta que nós tivemos, apesar de não ter sido intencional, e surpresos. Se eu continuar falando, eu vou só me repetir, e até a próxima. Digam tchau, criança. Tchau. Eu estou dizendo tchau lá de Orlando. Ah, meu Deus. Goodbye. Caralho. Goodbye. E eu tô dizendo tchau lá do Hopi Hari, tá? Só de inverno. Bye, bye. Calaveira, let's go. Let's go, girl. Ah, inclusive a gente vai terminar esse programa com a trilha sonora da viagem. Vai lá, Bruno. Holiday Road. Holiday Road. Ih, caíram? O Brunão, o Brunão ficou calado com a foto aí. Pô, cadê a foto, pô? Tá aí no fundo. Caiu, ali, caralho. Pô, o link aí, ah, véi, eu sei não, viu? É, pra mim é... Eu já expliquei. É, exatamente. É caô, é pra se amostrar. É, mostrar. Só pra ficar enganando é, vocês. É, não foi o que ela falou pra mim, não foi que ela falou pra mim hoje não, viu? Ah, mas eu acredito. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, ó o barraco. Ó a feira. Ó a feira. Márcia. Ele tá gravando só na faixa de áudio. Pera aí, apresentador que sou eu. Cristina. Cala a boca! Ai, João. João. Quero contar o segredo, João. Pronto. Ah, não sou eu que tô rojeando. Se deu bem. Ai, não seja por isso. Pera aí, pera aí. João. Pera aí, que eu preciso dizer umas verdades deste programa. E o Presto era gay? Pra caralho. Não, caralho, ele tá sacaneando, pô. Você não tá percebendo, não? Vai que era. Tá que pariu. Pra vou caralho. Vai que no último episódio mostra ele dando a bunda. Vai. Vou ler o é, próximo. É, pro Vingador ainda, pra aquele chifrinho dele. Eu vou ler o próximo. Lê, cara, porra. Oi galera do Jurassic Cast, meu nome é Josélio Bezerra Nascimento, moro na Paraíba. Em primeiro lugar, peço desculpas pela falta de pontuação no texto e que meu teclado tá nas últimas. E o Miotti também. O Miotti também tá nas últimas. Mãe, no céu tem pão? E morreu. Morre. No sol tem...